7 para o 060 da 3304. Remoto no 4.52 agora 57, direita já correu, agora transferência. Confirme para o Netuno. Netuno decolado 58, já iniciou curva direita, mantenha a linha do litoral, aguarde transferência. Mantive, mantendo a linha do litoral, aguarde transferência, Netuno. Voo 435, o patrulha Força Aérea Brasileira decolou à direita, mantendo o litoral. Saiu visual. Sua decolagem está restrita a iniciar curva após 2 em pés ou a terceira milha, no perfil da Dial. 90 graus, 89 para a decolagem. Patente autorizado, decolagem para 1-0. 3 milhas para 2 em pés, voo 1-4-3. Eu corri primeiro, 3 milhas ou 2 mil pés, quem aí inicia a curva? 3 milhas ou 2 mil, inicia a curva, 1-4-3. Netuno 22 ao cruzar a final da pista, 35, transferência 1935, até a volta. Netuno 22. Afirmativa ao cruzar a final da pista, transferência 1935, o Netuno. Controle Salvador, muito bom dia, é o Netuno 22, linha do litoral, restrito mil pés. Netuno 22055, em condições visuais. Mantive, acende o 055, condições visuais, possibilidade de interceptar a radial 2196. Livre! Entendeu que é afirmativo. Confere! Muito bom dia, gol 1435. 1435, direto Leda, Sada 240, vigilância radar. Leda 240, 1435. Aparelho 2223, chama Centro Recife, 1251, alternado 1288. 1251, 1288, 2223. Bom fim de semana. Até mais. Pátio Índia e Alfa, no Ponte Espera, 90 Torre, 1-1-8-6-2, altímetro 90 no meio. Tá legal, 1016 resultado, Pátio Índia Alfa, Ponte Espera, 90 muito obrigado, 2-9-9. Salô, Salvador, bom dia, o Web 5-8-9, você não espera a confirmação da saída da Eld, né? Objeto 5-8 no 1, prossiga. É, apenas para confirmação da nossa saída, da El, Leda Bidev. O destino? Guarulhos. Da El, Leda Bidev. Ok, espera que eu escuto aí quando chegar o nosso plano. Destino 63 no 1. Fuzil, V16, número estabilizado. Recife 1251. Recife 1251, bom 9 23, bom dia. Bom dia. Salvador 3663, 3230, informação do para Guarulhos. 363 é o número 2 para 4. Aguardando. E Bidente, Serra Serra, qual é a proa ideal para Jacobina? 300. 3 quanto? 300. Quantas milhas? 70. Gente, ó, e a Serra Serra autorizado, vai decolar direto do pátio, com proa norte, radial 300, controle 1-1935, transponder 5547. 5547, transponder, decola do pátio, com proa norte, radial 300, controle 5935. Confirmado, vai ao no meu pé? Ou no meu pé, pode confirmar o transponder? 5547. 5547. Com o alto B? 03, estacionamento táxi, chama aqui. 1-1-8-6-2. 1-1-8-6, bom dia. Estacionário 63, 1-2, autorizado, se tiver estacionamento, chama táxi. Autorizado, chamada para táxi, 63, 1-2. 03663, copia? Copia, 3663. 03663, autorizado, Guarulhos, 340, autorizado, 50. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, Nadael Leda Bidev. Controle 1-1-9-3-5, transponder 5551. Controle 1-1-9-3-5. 3304, SV2 mil pés, que é legal, 9096, está livre ALS, reporte estabilizado. Afirmativo, para 2000, no 096, no ajuste, confirma. Afirmativo. Transponder 0171. Azul 4299, alinhar e manter, cabeceira 10. Alinha e mantém, 10, 4299. Obrigado. Interseção, chame para a decolagem com proa norte, da cabeceira 17, com proa norte. Com proa norte, sim. M31 na escuta, torre. Só confundo o seu conhecimento, da torre. 1-1-8-6-2. Curva à esquerda para o norte, livre declarar 110/10, Yankee, Serra, Serra. Serra. Oi, Salvador, bom dia, chame a 63 no final 3, milhas abaixo, vai, Salvador. Matheus, sua esquerda, helicóptero tipo esquilo, amarelo, declarando com plano norte, a partir da cabeceira 17, sem interferir na aproximação, checa o trem 110/10, 1016, pouso autorizado, 63, 1-1, Ocean. Teve pouso, sistema 0, 26, obrigado. E aqui Serra Serra, declarado 06-1935, da volta. 1935, da volta. Azul 4299-06, decorado 1935, boa viagem. 1935, obrigado. Salvador, um bom dia, é o Yank Serra Serra. Yank Serra Serra, bom dia, prossiga. Decolou de Salvador para... para Jacobina, Grupo Zulu, acionado 5547. Confirmando, decolou de Salvador, Yankee Terra Serra? Sim, decolou de Salvador. A gente prossegue pelo litoral 500 pés e porta do farol da Barra. O decolou com o Pro Norte, está no setor norte do campo, já aprovado com Jacobina. Autonomia de 5 horas, nossa alternativa é o retorno a Salvador. Está presente mais 164 milhas. Quando possível, seu estimado de pouso em condições usuais, reporte livrando a CTR, Yankee Terra. Mais 1 hora e 20 para o pouso em Jacobina e forma na livrando a CTR. Controle Salvador Azul 4299, passando 3500 pés. 4299, contato radar, sobre 360, direto Leda. Direto Leda, obrigado, 360. Na M3, 1-1, solo 08, direita, 1-2, 1-9. 2-1, obrigado, daqui a pouco. É o Yankee Alpha. Oh, bom dia, 63, 1-1, tá liberando. Vida, vai voltar para Salvador? Eu vou fazer um sobrevoo ali até o farol da Barra e depois eu regresso, ok? Gente, então mantenha o litoral e chame para cruzar a final da 28 ou na vertical da aeródromo. Ok, vou chamar então para cruzar aqui a final da 28, o Yankee Oscar. Os manos se apresentou o plano de passar lá e S? Alinhar e manter, Rocha, né? 63, 1-2. Alinha e manter, 63, 1-2. Presente com frequência livre. Controle Salvador, bom dia, aluno 888-500 da informação quilo. Oi, doutor, bom dia, aciona a identificação autorizada a Mari, versão 050. 050 na Mari, 1-888. Oi, Yankee Oscar, Oscar para cruzamento da 28, baixa altura, eleitoral. Gente, Yankee Oscar, Oscar, essa notificação de busca-vida para o farol foi feita junto à Soraya, com quem? Afirmativo, senhor, agora para o 1-0, ok? Ok, 1-2, 1-0, é isso? É, autorizado o cruzamento aqui? Pode prosseguir com o cruzamento, estou visual com o seu tráfego, chame cruzar na final da pista 35. Ok. Vai ser para o cruzamento, vamos lá cruzando a cabeceira 35, foi feito para essa mesma hora, tá? Mesma hora, ao 1-0. Capatango, né? Afirmativo, e aqui as costas. Excelente, então prossegue com o cruzamento, qual foi o último transponder que acionou? Está alocado 01-15. Gente, mantenha 0115, acione normal, aguarde transferência de comunicações. Guardando transferência aí, aqui, as costas. Poxa, na 6312, tráfica no porte tipo helicóptero, usou 928, tá mantendo a linha litoral à direita, sem interferir na decolagem. Contro 130 graus, 10 nós livre para decolagem. Livre decolagem, iniciando, sem tráfego, 6312. Salvador, um bom dia, TAN 3304, estabilizado em LF 10. Gente, 3304, avistado, continua a aproximação, aguarde liberação para o pouso pista 10, 130 com 8, altímetro 1016, aguarde pista livre. 1016, aguardando pista livre, o 3304. Oi, aqui Oscar Oscar, destino é sobrevoo até o farol da Barra, esse? Afirmativo, vamos lá, sobrevoo na região central ali, senhor, de Guatemi, sobe Salvador Trade Center, depois eu regresso para pouso em Salvador. Yes. aqui, Oscar 4, cruzando a final 35, mantém o litoral, acione normal 015. Não estamos recebendo indicação do seu transponder, nem altimetria, nem velocidade, ok? 035, até a volta. Ok, tá chamado, vou fazer o cheque de transponder, 035, até a volta. 3304, pista 10, pouso autorizado, 130 com 8. Livre pouso na onda 0, tá? 3304. Puxa, né? Minha 312, declaro os 12. 1935, boa viagem. 1935, obrigado, bom dia. Bom dia. Tem que acho que bom dia, trouxe em condições usuais 500 pés, todo controle. Afirmativo, 500 pés no litoral, mantendo a escuta do controle, aqui, Oscar. Salvador, bom dia. Ocean Air 6312. Ocean Air 6312, bom dia. Contato radar, Salvador 350, sai da PUCA. Direto ao 350, perfil da PUCA 4295, decimal 1. 2514, 2 Oscar, faz o cheque no transponder, não recebo. Ok, cheque no transponder, Oscar. Paulo, já tem o plano do 589? Afirmativo. Pronto, cópia? Tema. Autorizado Guarulhos no 360, a rota é Upper Whisky 50. Decola da pista 10, após a primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda e após Leda, Bidev. Frequência do controle em 119.35, aciona 5004, web 5811. Guarulhos, autorizado 360, decolando da 10, curva direita, da El, Leda, Bidev, PUI 50. 1935 ao controle, 5004 responde, 589. Correto, 104, reporta pronto, 589. Chamará. Solo Salvador, bom dia, tá 3304, livrou na 64. 3304, bom dia, Alfa e Juliette até o 05, tá livre. Alfa e Juliette ao 05, tá 3304. Sorita, direto na Caju da presente, hoje chamei a 312. Voo no 888, desce 2000 pés, que é legal no 016, está livre o ILS, reporta estabilizado. Da conquista. Felipe 5221, vitória da conquista no 200, pronto. E eu prossigo, senhor. Autorizado, vitória da conquista no nível 200. Decolagem pista 10, após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Gola e Eval, após Eval direto conquista, o controle em 119.35, aciona 5573, 35221. Utilizado nível 200, vitória da conquista, decolada pista 10 com curva direita após, no perfil da Gola e Eval, após Eval direto conquista, 119.35 no controle de Salvador, 5573 no transporte, 35221. Protejamento correto na remota do pátio 1, chama pronto, 35221. Não, no 4, pátio 1 chamará para o posto de acionamento, 5221. Controle de Salvador é o Netuno 22. Prossiga. Já estou a 4.5 afastado, solicito passar para os canais previstos. Se acontece em condições usuais, está livre chamando os canais previstos. Turma 22. Bem, Bravo, reporte alinhado, aí pronto, cabeceira 17. Yankee Oscar. Prossiga. Eu não recebo no radar, confira sua posição. Tá na vertical do 3 Center, cara. Gente. Recife 12685. Recife 12685, bom dia. Bom dia. Pronto, autorizado início, decolagem 110 com 8, Índia November. Controle Salvador, bom dia, voo 1982, gente da Kilo, passa o 200, restrito a 150. 192, bom dia, aciona a identificação autorizada a Mari, descida ao 050. Identificou, chega na Mari para o 050, gol 9982. Controle o Yankee Stop. Prossiga. Está em frente, frente a correção, está na vertical do centro de conversão, indo litoral para a retorno a Salvador, Yankee Oscar. Frente para o litoral 510, Yankee Oscar, reporta através de Pituaçu. Para Pituaçu, Oscar. 663, mantém a posição, número 12 no setor, aguardando. Aguardando 3, 6, 6. Índia November Alpha, decolado 21, à direita, via litoral, corredor Axé. Chama o controle agora, 1935, até a volta. Chama o controle, 1935, Índia November Alpha, graças. Os urubus aí, né? Tem bastante urubu aqui na, no eixo de decolagem. Positivo. Passou o Yankee Oscar. Yankee Oscar, prossiga. através do parque para Sul, senhora. Eu me estou indo no 8612. 386. Controle de Salvador, Papa Romeu Índia Nova Iberalva, decolado da 97 de Salvador. Nova Iberalva prossegue no meu prédio corredor Axé, reporta a farol da barra. E o prédio corredor Axé, reportará a farol da barra em Nova Iberalva. De Nova Iberalva, apenas confirmando, efetuará sobrevoo em Veracruz. Afirmo, sobrevoo, toque remetido em Veracruz, em Nova Iberalva. Sim, direto. Até Itapuã inicialmente, teria condições de aproximar para 35 após baixa altura da parte 4? Só que manda, senhor, seu critério, aguardo sua autorização. Ok, então para 35, ok? Aproximando para final da pista 35, aguardando o táxi a baixa altura até o pátio 4. Bang da rua está uma milha do marcador externo. Maravilha, então vou prosseguir para a aproximação e pouso na cabeceira 35, seguindo o táxi a baixa altura até livrar no pátio 4 e antes das costas. Uno, está com 110 a bordo, 340, alternando com fixo. Passa na vertical de Itapoma, dentro de separação, o Yankee Oscarska. Positivo, então o tráfego acima, 500 pés, está livre no final 35, reporte na curta, o vento é 120 com 8, Yankee Oscarska. Para a curta final, o Oscar. E aí, bom trabalho. 3663, coordena com a equipe de pátio após a liberação pelo Boeing da Web, autorizado iniciar no 02 e chama táxi. Após o Web, vamos iniciar o 3663, chama na banda. Tenho o pouso autorizado, vento 120 graus com 8 nós. A sua direita vai aproximar um helicóptero para a vertical da 35. Na sequência ele vai taxar a baixa altura na vertical da 1735. Sem interferir na sua aproximação, 120 graus, 8 nós, 1016, pouso autorizado. Autorizado, pouso, gol, 1888. Só um minuto pra porta. Puta, tá na grave, não. 20 com 8, Yankee, Oscar. Oscar. Salvador, bom dia, 51, quanto espera da 10. O Webjet 5811, mantenha o ponto de espera, observe o pouso 37 Gol na curta, no sinal aproximado de 3 milhas após olhar e manter. Ok, faz o pouso do Gol, ali mantém o 5811. Passo para final 35, Oscar. O Yankee, Oscar, Oscar 35, pouso autorizado. 130 com 8. Conforme o plano de voo, Albo, direto Frontier, direto Papa Alpha Fox, Apache direto Fortaleza. Decolagem pista 1-0, após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Momo, transição Frontier. Frequência do controle 119.35, aciona 5003. Total 991, atualizado 310 para Fortaleza, conforme a rota do plano de voo. Boa, Albo, Frontier. Paulo Afonso, direto de Fortaleza, decola da 1-0, com curva esquerda na saída Momo, transição Frontier. Controle 119.35, transponder 5003. Total 991. Correto, 5003, no pátio 3, reporta para o pushback acionamento 991. Será para o push acionamento 991. Linha aqui, Oscar. Solo 2.6, Oscar, Oscar, frequência livre no pátio 4, estacionar, reporte para Pitaleza. E aí, para dar Pitaleza, Oscar. Uno 888 no solo aos 2.6, direita via Foxtrot 1219. Direita direita, faço 2 anos 9, agora 888.